Você falou que ela tá com perebe, você falou que ela tava com gripe. Eu falei que eu tô dando remédio pra prevenir a gripe. Que a Magna passou o remédio. Entendeu? E outra. Aí, o tempo aí você sabe que é muito diferente daqui. Né? Então, ela tá com a garganta ruim assim, que eu, a última vez que eu busquei ela aí também, começou a gripar. Ela veio pra cá. Aí que eu fui dando remédio, lavando o nariz e ela foi melhorando. Mas aí ela veio gripada daí aquela vez. Então pega, bota aí uma blusa nela, de dia aí não deixa ela muito, muito fresca. Porque ela não está acostumada com um tempo daí ainda. E aí é diferente, é frio e calor ao mesmo tempo.